vai ao ar às 5h05 no tempo universal em diversas frequências, entre as quais 9.620 kHz. O programa fala do mundo das comunicações e das ondas curtas, sempre com a apresentação de Antônio Buitrago. E as emissões em espanhol da Voz da Turquia vão ao ar no seguinte esquema, entre 1 e 2 horas no tempo universal, em 9.770 e 9.870 kHz. Também entre 16h30 e 17h30 no tempo universal, em 11.930 kHz. A Síria é um país que está em evidência nos últimos dias em todos os noticiários, devido a manifestações contrárias ao governo daquele país árabe. A Rádio Damasco pode ser uma boa fonte de notícias sobre aquele país. A estação possui transmissões em espanhol diariamente, entre 22 e 23 no tempo universal, em 9.330 e 12.085 kHz. A primeira frequência é a que tem melhor sintonia aqui no Brasil. E o programa Encontro DX da Rádio Aparecida também é retransmitido pela Rádio Miami Internacional. Você pode conferir nos domingos universais, ou seja, nas madrugadas de sábado para domingo, às 3 horas no tempo universal, na tradicional frequência de 9.955 kHz na faixa de 31 metros. E a Rádio Vaticano possui duas redações em língua portuguesa, uma para o público ouvinte do Brasil e outra para os africanos. Uma transmissão em português para o continente africano vai ao ar entre 18 e 18h30 no tempo universal, em 11.625, 13.765 e 15.570 kHz. A recepção é muito boa aqui no Brasil, na última frequência mencionada. E a programação em espanhol da Voz da Croácia pode ser captada das 2h30 às 2h45 no tempo universal, em 7.365 kHz, e também das 22h30 às 22h45 pela mesma frequência. E agora a última informação deste segmento. Os programas em espanhol da Voz do Vietnã podem ser monitorados com relativa facilidade aqui no Brasil, uma vez que a estação utiliza o retransmissor da Rádio Canadá. Uma das transmissões vai ao ar às 3 horas no tempo universal, em 6.175 kHz. Nas emissões dos domingos universais, a Voz do Vietnã responde às cartas, informes e mensagens dos ouvintes. E quem enviar uma cópia de um cartão QSL que recebeu da emissora, receberá por sua vez um certificado de sintonia demonstrando o tempo de escuta que possui da emissora. Os certificados são de 3, 5 e 10 anos de sintonia da Voz do Vietnã. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Cartas dos ouvintes. Registramos o informe QSL do nosso assíduo ouvinte José Moacir Porteira de Melo, que mora em Pontes e Lacerda do Mato Grosso, e que com receptor Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica, registra o SIMPO 24322 na frequência de 9.750 kHz no horário das 23h30 às 23h59 UTC, e ainda o SIMPO 34433 no horário de 22 às 22h20 no dia 24 de janeiro. Temos também o informe do Justino Adriano Farias da Silva Júnior de Jardim Lindóia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ligado com a gente na frequência de 11.605 kHz, no horário das 23h10 às 23h28 UTC, usando o receptor Philk Transglobo e antena telescópica de 1 metro. Recebemos ainda as informações do ouvinte José Gomes de Faria, de Contagem, Minas Gerais, que usa o receptor de 9 bandas e que na frequência de 11.605 kHz e 25 metros, registra o SIMPO 33333 no horário UTC, de 0 hora a 1 hora. Obrigado, José, pelas gravações do áudio e pelas importantíssimas informações constantes que chegam ao serviço em português. Também queremos registrar aqui a carta e o informe do ouvinte Satoshi Wakisaba, de Minao, Osaka, no Japão, que sintonizou a nossa programação na frequência de 11.615 kHz, das 22h59 às 23h15 UTC. O seu SIMPO é 25442, com receptor AR7030+. Obrigado, Satoshi Wakisaba. Escreva e envie o seu informe QSL para o serviço em português da Voz da Rússia.